A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Olá, meu nome é Pedro Rajão, sou engenheiro florestal, trabalho no projeto Refloresta, Água e Carbono, uma iniciativa da AGEVAP e do Comitê Guandu. Hoje nós conversamos sobre o mercado de carbono e o título da nossa conversa foi Desmistificando o Mercado de Carbono, uma boa oportunidade para pequenos e médios produtores? Foi essa pergunta e nessa conversa, apresentação, a gente mostrou como uma equação simples para resolver algumas crises que envolvem tecnologias, mas a participação da sociedade abre fronteiras e novas possibilidades para um futuro. Bom, essa apresentação e conversa foi direcionada para pequenos e médios proprietários e o como nós poderíamos nos incluir e inserir nesse mercado de carbono. Somos 47% das propriedades rurais do Brasil que detêm, ou melhor, que detêm só 10 hectares de área. Nós temos ainda um desafio à frente nessas propriedades, sendo que 60% a 70% de nós, ou das propriedades, ainda tem uma dívida ou um passivo ambiental. Boa parte dessas propriedades são de pessoas que não fazem uso diretamente ou uso econômico direto da terra e geralmente optam por pastagens, por preencher suas propriedades de pastagem para garantir a posse. E ainda somos também outros grupos de pessoas que fazem uso desse pasto para uma pequena produção leiteira. Esses pastos têm um custo muito baixo e ainda garantem uma renda viável. 80% das pastagens no Brasil já estão degradadas e isso só vai te garantir uma receita, geralmente, até o seu quarto ano. Existem várias tecnologias disponíveis para garantir a posse e melhorar a sua produção e a produtividade das suas áreas. Sistemas agrosilvipastoris, SAFs, mas também uma alternativa que é muito desprezada ao longo da história é manter essa floresta ou de pé ou reconstruir essas florestas através de restauração florestal. Bom, a partir dessas duas tecnologias, né, que é mudar seu sistema de uso da sua terra, de produção da sua terra via SAF, por exemplo, ou mantendo floresta de pé ou simplesmente recolocando floresta em locais onde deveriam ser florestas, isso você já é possível se inserir no mercado de carbono a partir da lógica de que essas florestas elas armazenam carbono. Bom, a nossa aula passou por então um roteiro de algumas perguntas que a gente tentou responder ao longo de uma hora e meia de conversa. A gente falou o porquê dessa busca de criar esse mercado e o que isso, de certa forma, impacta na minha vida pequeno proprietário, como a gente gera esse crédito de carbono ou como a gente se insere no mercado de carbono a partir da geração de um crédito de carbono, quanto dá para ganhar com isso, onde a gente vê vender, onde a gente vende e como a gente pode, né, operacionalizar isso e fazer isso, essa geração desses créditos. Bom, a gente contou sobre o problema das emissões de gases de efeito estufa. Esse foi o nosso primeiro conversa. Aqui, eu acho que não preciso trazer necessariamente essa discussão, mas é importante a gente ter ciência de que estamos emitindo uma quantidade absurda de gases para a atmosfera. E uma deliberação entre políticos, entre o que a gente, na nossa conversa, chamou de homens brancos de terno, decidiram que chegou a hora de, então, reduzir essas emissões e apostar em outras tecnologias que segurem as emissões. Ou melhor, investir em tecnologias que segurem esse carbono que estão sendo lançados para a atmosfera. Bom, um mercado, na sua concepção, é um lugar onde se compra e se vende. Então, a criação desse mercado envolve, então, fazer registros de emissões. Para o primeiro passo seria identificar potenciais compradores. São esses que seriam empresas ou países que estão emitindo para além daquilo que o próprio mercado, a partir das regras estabelecidas, diz que ele pode emitir de carbono. Então, esse mercado vai dizer para alguns países e vai dizer para algumas empresas o quanto elas podem emitir de carbono. Isso, ano a ano, deve ser automaticamente reduzido. A lógica do mercado, na sua premissa, é essa. Esses países teriam, então, a responsabilidade de, ano a ano, conter as suas emissões. Porém, há um imediatismo para conter a emissão desses gases. E é nesse momento que alguns projetos e algumas tecnologias oferecem, então, a possibilidade de vender o carbono do qual ela acumulou mediante a adoção de uma nova tecnologia na sua área ou na sua fábrica, enfim. Bom, a floresta é uma ótima tecnologia para isso. E nós, proprietários rurais, que temos algumas das nossas áreas ainda a nos adequarmos ambientalmente, por exemplo, usamos pastos para garantir a posse ou, às vezes, para manter pequenas atividades de produção leiteira. Então, podemos adotar da tecnologia de trocar esses pastos por floresta, fazendo, então, assim com que a gente tenha um saco de carbono ou uma caixa com carbono disposto a, então, a vender. Para isso, a gente vai precisar criar um projeto que envolve algumas regras. Esses projetos têm definido pelas suas embalagens, que seriam pelas suas marcas, algumas metodologias do qual a gente, então, vai poder medir aquilo que a gente está fazendo, o quanto carbono a gente está acumulando dentro da nossa cesta e o quanto a gente vai colher depois. Depois de elaborados esses projetos, a gente parte para validar isso. Antes de eu pôr na prateleira do mercado uma empresa, precisa olhar para o que está dentro da embalagem, verificar se de fato ali dentro tem carbono, se de fato ali dentro tem a quantidade de carbono que você prometeu, e vai ainda lhe ajudar a construir uma rede de monitoramento para que isso seja acompanhado ao longo do tempo, de modo que permita que você garanta que você está vendendo aquilo que prometeu, que é o carbono. Depois desse momento, você vai registrar esse projeto e aí, então, nessas registradoras, vai ser dito, então, o quanto de crédito de carbono que você tem na sua cesta disponível, então, para pôr ao mercado, embalado já pelas marcas que validam seus projetos, já auditados, prontos, então, para ir para as prateleiras do mercado. O crédito de carbono é medido através da tonelada de CO2 ou de dióxido de carbono. Um crédito de carbono equivale a uma tonelada de dióxido de carbono, segurado ou sequestrado. As florestas têm potencial para gerar de 1, se ela for na sua condição primária, ou seja, se ela não sofreu nenhuma perturbação, nenhum corte raso ou nenhum, enfim... Não, você não desestruturou ou desmontou aquela floresta na sua metade, ela é chamada de floresta primária. E essas florestas primárias, elas estocam anualmente 1 a 2 toneladas de carbono em cada hectare. Florestas secundárias, que são florestas que passaram por esse processo de perturbação, por exemplo, elas podem armazenar, a partir do momento que eu parei de perturbar, né, parei de gerar uma perturbação, parei de cortar e tudo mais, esse é o meu projeto, por exemplo, essas florestas elas vão gerar de 15 a 25 toneladas de dióxido de carbono a cada ano por hectare. Então, essas florestas têm esse potencial de gerar esses créditos e... Nós, pequenos proprietários, ao manter algumas florestas em reserva legal, por exemplo, e ao reflorestar trecho da nossa área, que era de antigamente de pasto ou qualquer outro uso, nós podemos, então, vender esses créditos a partir dessas florestas. Cada crédito de carbono, hoje em dia, está valendo nos mercados em torno de $5. E isso, futuramente, irá gerar essa, uma receita para sua propriedade. A grande questão é que esses projetos, para manter toda essa estrutura de desenvolver projeto, verificar, registrar, pôr a prateleira para vender, alguém comprar, tudo isso gera um custo. E esse custo é alto. Exige uma capacidade técnica para a construção desses projetos, muito embora na nossa palestra, na nossa aula, roda de conversa, a gente pôde passar mais detalhadamente por esses pontos, por alguns pontos chaves para a construção desses projetos, mas o que eu quero passar essa mensagem final é que esses custos para a montagem desses projetos e para pôr esses créditos gerados pelas florestas nas prateleiras é um custo alto, e esse custo alto ele é tamponado a partir do momento em que nós, proprietários rurais, nos juntemos. Criamos cooperativas, criamos associações, juntemos pessoas para que juntos a gente consiga, então, mais áreas disponíveis para criar florestas ou mais áreas de florestas já estabelecidas, de maneira que esse montante supere, então, os custos e, para além de superar os custos, eles, então, nos dê retorno econômico, nos dê receita. É isso. Respondendo, por fim, a pergunta que eu levantei no início, se de fato o mercado de carbono ele é uma boa oportunidade para pequenos e médios produtores, sim, com ressalvas, e que essas ressalvas partem principalmente da nossa mudança de enxergar, nós pequenos proprietários, mudança de enxergar possibilidades de gerar receitas, dinheiro, renda, a partir das florestas de pé ou das florestas reconstruídas, e que só vamos conseguir fazer isso juntos. É isso. Muito obrigado pelo espaço, pela conversa, e estou à disposição, disponível para a gente conversar mais. Até mais. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.